Exatamente. Eu vou trocar agora, obrigado. Ok. Chame agora para a cópia 121 desse mal. India Delta Papá, autorizado Valença 060, direto, decoda 17, direita, da El, direto, controle na 11935, a torre na 11895, acione 0. Aguarde só o código, India Delta Papá. Quatro Índia Delta Papá e chame a torre para aproximar. Só ia ver. É, que autorizado, 732-153, obrigado. Do táxi, pode para ingresso pista no 7. No 7, no solo 1, no 5, ao livrar direita, chame solo 1, 2, 1, no décimo 9. Livrar direita, 1, 2, 1, no décimo 9. Solo Salvador, bom dia. 3, 1, 3, 5, no 7, desbrou na Eco. 3, 5, no 7, prossegue via Alfa. Reporta antes da Juliette. Consegue ver Alfa, reporta antes da Juliette. Autorizado ingresso, reporte, reporte alinhado pronto para decolagem. Juliette Delta Papá. Tem 3890, tem 992 a bordo, 3:37 alterna Fortaleza. 953153. Obrigado, até já. Certo. 95. Bate Índia na posição 1295-14-13-3890. Para o Footback, acionamento voo 1804 na posição. Aguarde só um instante, no 804. Aguardando no 804. Solo está 35, na frente, próximo evidente, visual alternado à companhia. O 35 no 7 aguarda a companhia e após prossegue para o portão 7. Salvador, bom dia, Dan 3153. 3153, bom dia. Tem autorizado pouso pista 10, vento variável 029, ajuste 1013. Padrão de pouso, Dan 3153. 804. Partiu, previsão para o portão 1. Confirme. Previsado, pushback. Ah, o senhor está aguardando só a passagem do tráfego da retaguarda, devido a essa restrição aí do pátio. A saída está sendo pela Índia, ok? Assim que o senhor liberar aí esse setor, vou autorizar seu push. Mais 20 segundos. Noite 04 com aderência equipe de solo. Após a passagem do airbus, está livre o seu push. Com noite 04. O 35 no 7 está livre até o portão 7. Até o portão 7, 35 no 7. Autorizada a minha área e manter pista no zero. Índia Delta Papá autorizada a decolar pista no 7, vento variável 04 nós. É 3153, fala os 21, livrar direito no 21 despondado. Direito no 219, boa. Boa. Falou, Salvador, Alfa 3153, livrar direita na frente, conta. 353, portão 9, autorizado ingresso, Juliette. Para o 9, via Juliette, autorizado, 315. Via Delta Papá, decola 21, controle 119, decimal 35, corrijo, 119. Está correto, às vezes anda 935 por voo. Obrigado. Está 3890, pista livre autorizada a decolagem, vento variável 049. Controle, está em contato, radar, informe-se voo visual. Positivo. Direto Valença, câmbio. Positivo, pode ser no 45. Pode. Beleza. Da 3890, decola 23, controle 119, decimal, 35. 0935, obrigado, 3890. Nada. Boa, passa. Para o táxico 1804161, a bordo 3 horas e 27 de autonomia, alternando os caminhos. Francisco, bom dia. O cara caiu. Bom dia, 3890, controle Salvador, está em contato para a data. 7. Salvador, bom dia, voo 642. Tem que passar um pouco, estamos para a Gol 642, bom dia, autorizado Recife 390, a rota pelo ISC 58, decola da 10 esquerda, Pucaracaju, controle 11935, 5414, transponder. Autorizado nível 390 para Recife, pelo ISC 58, Pucaracaju, final 3514. Está correto no 642 Champron. Cara, daqui estou no zero pronto. Boa noite, 04, bom dia. A Lima tem pistão no zero. A Lima tem pistão no zero, boa noite, 04. Confirmando autorizado alinhar e decolagem. Vento 17, corrigimento 070 grau 049, ajuste 23. Autorizado alinhar e decolar, boa noite, 04. Salvador, o Gol 1607 vai com a informação Gol para Guarulhos. 1607, aguarda. Solicita 3890, está efetuando desvio? Não, negativo, solicita por onde Aracaju, se possível, coordenar com a Recife. Ok, anotei. Sim, obrigado. Prossiga. Facilita o Romeu Fox 018. Romeu Fox 018. Ah, pode falar Romeu Fox 08? Exato. Obrigado. Decola 27, controle 19-35. 119-35, 904, bom dia. Bom dia, Gol 19. Correção, Gol 1804, decolou. Gol 1804, fechou o controle Salvador, contato radar. 1804. É, 07, cópia. Nossa cópia, 607. Autorizado 360 para o Gol 607, Guarulhos, Apesulu 21, Trive, direto Poço Caldas, e após conforme, decola da 10 direita, Arpo, Elefa, após Elefa voa Sagaz, controle em 119 decimal 35, aciona 5416. autorizar 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 29. É, Trive e são direto Poço de Caldas. Decola 5-0, saída é Arbor, transição Elefa, após Elefa voa Sagaz. O controle de saída é 119-135 e o transponder 5416, o gol 1607. É correto, 607, amo pronto. Camarão 607. Índia Delta Papá, estimado de pouso 37. Delta Papá, eu não tenho tráfego para informar, a frequência é livre. Obrigado. TAM 3890, chame Recife, a frequência é 12545. 3890, obrigado, bom dia. Boa. Para Puxa, tornar o gol 1607 para no Porto 4. Autorizado, time taxi, 1607. Tomara taxi, 1607. Gol 604, corrigindo, gol 607. Aguardo só mais um instante para iniciar o push verde. Vai parar o push verde, 607. Ah não, não, pode prosseguir, tá vendo a cauda da outra aeronave. Pode prosseguir, pode prosseguir. Tá prosseguindo, 607. para o táxi 5-1-642, 117 a bordo, 3:10, alterna Salvador. 642, só um instante para o início do táxi, o tráfego companhia inicia também. Me aguardando, voo 642. Diga. Diga, Condenal 370 para Brasília. Chame para autorização 2119. Aguarde cópia no 715. Qual seria a saída, Brasil? Árvore elétrica. Bora. Voo 607, tem 155 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão. Livre até o ponto de espera, o voo no 607, 1013, o ajuste é torre 11895. 11895 no ponto de espera, no 607. B42 está autorizado até o ponto de espera, seguindo companhia, a torre 1895 no ponto de espera, 1013. Trata da companhia, voo 604. Salvador, voo no 607, Brasil, no ponto de voo no 607, autorizado a linha de decolar, pisto no 0, vento 090 graus, 089. Autorizado a linha de decolar, voo no 607. Voo 642, a linha mantém pistão zero. 1607, decola 38, controle 119 decimal, 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia, gol 1607. Controle 119, decimal 35. Desculpe, senhor. Decoda pista 10, curva direita, Arbor, Elefa. Após Elefa, voa fito. Controle 1935. Aciona 5420. Autorizado 360 para Brasília, na Hunter Zulu 17. Decola da pista 10 com curva direita. Saída é a Argo, transição Elefa, após Elefa ou Fito. 119.35, transpondo 5420. Está correto, o gol no 715, chama pronto. Está pronto para o portback de acionamento, gol no 715. Está autorizado, chame táxi. Camarada. Salvador, é o Golfo 897, informação Golf, confirme, pronto, pode. Confirma, chamou o som? É o Golfo 1897 para confirme, pronto, pode. Autorizado, confirme, 360, a rota Pesulu no 6, decola da pista 10 com curva direita, da El Leda Bridge. Controle 1935 e aciona 5423. 19, decimal 35. 1935, bom dia. Yeah. Zero, primeira curva direita da Eoleda, Bridge. O após Bridge apesou 16. Transponder 5423. Controle Salvador 1-19, decimal 35. Tá correto no 897, é um pronto. Tomarei.